sentimento é de pulpo, desespero é constante. Chua de maldade eu sinto a todo instante. Só sangue que escorre, viela pra baixo. Escola do mundo, cão, faculdade do diabo. Prisioneiro do sistema, moleque sem futuro. Detento do inferno, guerreiro, sem escudo, pivete. Sem futuro é tipo morte cerebral. Na cama da UTI, na maca de um hospital. Página por página, prossigo a minha história. Do crime que é bem louco, de um mundo sem glória. Só sofrimento, só amargura. Cadê a luz do céu, as estrelas, a lua? Eu tô perdido no paraíso da escuridão. No jardim sem as flores, no mundão da ambição. O passaporte pra derrota, moleque na rua da amargura. Ou o tiro de matraca, passa de sangue, a sepultura é a lei da rua. Parceiro é muito triste, mas um herdeiro da guerra sem arma na mão que segue firme. Cena de filme, não, não, o clima é tenso. O coração tá acelerado, o choro que escorre de mais um guerreiro. Sigue sem fé jamais, eu vou na paz. Não quero ser o motivo do luto, corpo nos amarais. Vou dar motivos pra minha mãe bater palma. O dom do poeta rima tristeza em forma de glória. Eu vou firmão, vou com a fé no coração. Eu vou pelos caminhos de Deus e não vai ser em vão. Porque da lei do inferno a justiça é sem lei. A rima é maquiavélica, que aqui o poeta é rei. A lei do inferno a justiça é sem lei. Na terra do nunca o poeta é rei. Na lei do inferno a justiça é sem lei. Aqui o poeta é rei. Ó Senhor, me mostre a luz que se encontra no fim do túnel. A vela acesa de oração e não de luto. Desculpa-me, meu pai, por um dia ter falhado. Ter puxado o gatilho pra somar mais um finado. A dor, a revolta, sei lá se é defeito. Só sei que é imortal, rancoroso, esmaga o peito. Faz muita mãe chorar na beira da sepultura ao ver o filho caído no chão, furado de bala no meio da rua. É sempre assim, a história é triste e cruel. Não tem conto de fadas, Jingombel, Papai Noel. A estrada é estreita, o percurso é de ilusão. O sonho é sem valor pra quem se encontra em um caixão. A mágoa, a tristeza invade o pensamento. A dor da derrota é a obra do sofrimento. Olho pro crucifixo e faço a oração. Faço o sinal da cruz com fé e devoção. Prossigo a caminhada bem louca da vida. Na trilha da fé pelas veredas da justiça. Porque na lei do inferno a justiça é sem lei. A rima é maquiavélica, aqui o povo. O poeta é rei. A lei do inferno, a justiça é sem lei. Na terra do nunca, o poeta é rei. Na lei do inferno, a justiça é sem lei. Aqui o poeta é rei. A justiça é sem lei. Sem lei. Aqui o poeta.